On vous donne rendez-vous le 5 novembre prochain, salle Montition à Saint-Jean-Blanc à partir de 21h pour une soirée anniversaire avec Il Mange Verdade et le groupe Capa Negra pour animer le bal. Réservez votre soirée. Venez avec vos amis. En famille. Pour fêter l'anniversaire de Radio Arc-en-Ciel. On répète ou vous avez compris? Non. On répète. Il Mange Verdade et Capa Negra le 5 novembre prochain à la salle de Montisson à Saint-Jean-le-Blanc. Radio Arc-en-Ciel. Bom dia a todos e a todas e espero que vocês estejam todos bem de saúde aí desse lado. Ora, hoje somos sexta-feira, 4 de novembro de 2022. Ora, então, e quanto à nossa meteo, nós estamos com esta manhã 3 graus, está um bocadinho fresco, mas está bom. E durante o dia temos 13 graus durante o dia. Ora, e vocês estão então na presença de Lourenço com mais uma emissão no fim de semana à porta. Para quem trabalha, um ótimo dia de trabalho. Para quem ainda está de férias, que aproveite as férias escolares, que ainda estão até hoje, não é? E já começam segunda-feira. E então vocês estão na presença de Lourenço com mais uma emissão no fim de semana à porta. E vamos já começar aqui com um mix de Graciano Sagra. Então, boa escuta e uma ótima manhã para todos. O amor a chegar, o amor a crescer, preciso te amar. Chega de sofrer. Todo o amor que existe em mim, tu podes ter. Alguém tão louco por ti não deve haver. Preciso do teu amor para viver. Eu quero apenas te amar sem me esconder. Assim, tu, minha loucura.

assim sem ninguém. Serei feliz contigo, meu amor do rei. Serei feliz contigo, de ti sempre gostei. 9 horas e 15 minutos e vocês que estão então à escuta de Dia Paizão, seria feliz, feliz contigo. Então uma ótima manhã para todos e uma bela sexta-feira. Chorei na manhã triste deste inverno, de ver tanta tristeza nos teus olhos, pensando nessa triste despedida, julgava que era o fim do nosso amor. Depois de te dizer o que sentia, pensei que eras capaz de me entender. Não foram só palavras que sabias, mas foi tudo o que eu tinha para dizer. Agora sou feliz contigo do meu lado. Não vou me arrepender, não quero mais partir. Eu não te vou deixar sozinho sem ninguém. Serei feliz contigo, meu amor. Serei feliz contigo, sempre serei. Contigo do meu lado, não vou mais atender, não quero mais partir. Eu não te vou deixar sozinho sem ninguém. Serei feliz contigo, meu amor, que dei. Serei feliz contigo, de ti sempre gostei. Serei feliz contigo, meu amor, que dei. Serei feliz contigo, de ti nem sequer eterno. Por isso até lhe fiz mais que uma canção. Mas quando lhe falei mais da minha vida, foi-se despedida do meu coração. O meu segundo amor julga ser diferente, tanto que até pensei numa vida a dois. Mas quando lhe falei vou cantar de sempre, nada foi em frente e também se foi. Só a velha guitarra ficou comigo, só a velha guitarra não me deixou. Nunca me abandonou este amor antigo, coração amigo, verdadeiro amor. Só a velha guitarra ficou pra sempre, só a velha guitarra não perguntou. Nada do meu passado e do meu presente, e só ela entende aquilo que eu sou. Tantos amores perdidos por mim passaram, tantos sonhos feitos desilusões, tantas paixões vividas que se apagaram e que só ficaram nas minhas canções. Ai, se as mulheres fossem como esta guitarra, já não havia mágoas na minha voz. Hoje eu não precisava estar à procura de ter aventuras, só para não estar só. Só a velha guitarra ficou comigo, só a velha guitarra não me deixou. Nunca me abandonou este amor antigo, coração amigo, verdadeiro amor. Só a velha guitarra ficou para sempre, só a velha guitarra não perguntou. Nada do meu passado e do meu presente, e só ela entende aquilo que eu sou. Ora, então estamos à escuta de Tony Carreira, a minha velha guitarra. Então, uma ótima manhã e a seguir continuaremos com o nosso dia paisão, a bela portuguesa.

vous avez compris. Non, non, non, non, non. On répète. Il mange verdad et carpe nègre le 5 novembre prochain à la salle de Montisson à Saint-Jean-le-Blanc. Une organisation Radio Arc-en-Ciel. Ora, pois, como vocês sabem, venham de ouvir a PUB que o baile já é amanhã, amanhã à noite, em São João de Belão, e estaremos lá, então, com os Irmãos Verdades, e espero que haja muita, muita gente que venha para se divertir um bocadinho. Ora, e então vamos começar as nossas manhãs românticas e começamos, então, com um mix do Dia Paisão, mix a pele morena e de certo é de certo. Então vamos à escuta. Diapasão mix, diapasão mix, diapasão mix, dois, dois, diapasão mix, diapasão mix. 9 horas e 36 minutos e vocês estão à escuta da Rádio Arc-en-Ciel 96.2, apresentado a emissão O Fim de Semana à Porta por Lourenço. Então, ótima manhã e tudo de bom. E fiquem bem aí desse lado, à escuta. Quero dançar com você. Venha de Angola, Jamaica ou Guiné. Tenha o sabor de Brasil e café. Morena, és pecado mortal. Vem dançar em Portugal. Eu vou, eu vou, eu vou é farrear. Eu não, não vou querer parar. Eu vou, eu vou, eu vou é farrear. Eu não, não vou querer parar. Põe, põe um merengue no meu coração. E o carimbó na palma desta mão. Tens a lambada no jeito de ser. Quero dançar com você. Deliciosa no jeito de andar, maliciosa no modo de olhar. Morena, és pecado mortal. Vem dançar em Portugal. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou é farrear. Eu não, não vou querer parar. Eu vou, eu vou, eu vou é farrear. Eu não, não vou querer parar. Dentro de mim o castigo. considero que um dia hei de morrer e o desespero que tenho de te não ver. Estendo o meu chale, estendo no chão o meu chale. Deixo-me adormecer. Se eu soubesse, se eu soubesse que morrendo tu me havias de chorar por uma lágrima, por uma lágrima tua. Deixaria bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Proibimos de ouvir o agrupamento musical Dia Paisão da Cadacã e continuamos então com uma desgarrada de Jorge Ferreira. De Jorge Ferreira e continuamos então com Trio Clave, Prometi ao Coração.

guarda in alto al teo ser, ti sei un mondo che so teo, sogna contigo, poi musa, Yolanda, Yolanda, Yolanda, giuro che sognei, Yolanda, Yolanda, Yolanda, tu meu querer. Ora estamos à escuta dos irmãos Verdade, Yolanda, Yolanda. Além desta canção, eles têm muitas, muitas músicas bonitas. Então você vai até amanhã à Sala de Mutações, a Sala de Mutações São João de Belém, que estarão lá na presença do nosso baile, no baile da Rádio Arco-Íris. Então, vá até lá para se divertir um bocadinho. Mas tudo aconteceu, Yolanda. Yolanda, Yolanda, Yolanda, tudo que sonhei, Yolanda, Yolanda, Yolanda, tu meu querer. Yolanda, Yolanda, tu me Allez, continuons maintenant avec un méga mix de Santa Maria. Yeah.

En couleur. Horas e 36 minutos e vimos de ouvir Meu Nome é Rebeca, e vamos continuar então com a nossa emissão que tem por o título Fim de Semana à Porta. E ora então tenho aqui já uma dedicatória que é da parte de Manuela de Araújo, não esquecendo a sua colega Rosi e todas as pessoas que a conhecem também, e todo o animador da rádio, e também de minha parte o meu muito obrigado e desejo um ótimo dia. E para o seu marido também e para todas as pessoas que a conhecem. Então, como de habitude, vamos passar aqui a bela canção que ela gosta de ouvir, do seu xerri Tony Carreira, que tem por título Resta. Então, uma boa escuta e uma ótima sexta-feira é o que eu desejo. Je te prie de rester, de ne pas t'en aller sans moi. Car ta place est ici et ma vie est finie sans toi. Si je t'ai dit des mots qui t'ont blessé de trop, pardonne-moi. Je ne vais plus m'emporter. Je te jure de changer. Pas moi. Comme ça sans regret, tellement d'amour. Et tu voudras refaire ce chemin à l'envers un jour vers moi. Je suis prêt à changer. Si j'ai pu te blesser parfois. Ora, 10 horas e 41 minutos e vimos de ouvir Tony Carreira Resta, que foi pedido da parte de Manuela de Araújo para a sua colega Rosi e para todas as pessoas que o conhecem, e não esquecendo o animador. Então, de minha parte, meu muito obrigado e desejo um ótimo dia. E vamos continuar então com a nossa música, e vai ser quem? Moquica. A festa vai começar. Ela ainda não começou, mas vai começar amanhã à noite, se Deus quiser, na sala de motição de São João de Belão, com o conjunto Capa Negra e os Irmãos Verdades, e as portas abrirão às 21h. Então, uma ótima sexta-feira para todos. A festa vai começar, amigos, venham dançar, porque a Moquica chegou. Eu quero tudo a sorrir, por isso venham curtir, que a vida é feita de amor. A festa vai começar, com os foguetes no ar, venham que eu já estou aqui. Vamos esquecer a tristeza e dançar a noite inteira, toda a malta feliz. Ora, vimos de ouvir Moquica, a festa vai começar. Então, e vamos continuar com o nosso Tony Carreira, e vai ser tudo por vocês. E então, para vocês todos que estão à escuta da Rádio Arcanciel. Então, boa escuta. Obrigado, sei que não. Para dizer a verdade, não vos dou nem metade do que me dão. O que me têm feito, eu trazer-vos no peito, não é demais. Vosso amor não tem preço, e se tanto eu mereço, vocês ainda mais. Por isso eu vou. Pela vossa coragem nestas longas viagens para me ver, quero dar sem medida parte da minha vida a você. We'll be right back.

mim, interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuide do meu coração, da minha vida. Calma o meu coração. Grande é a procissão a pedir misericórdia ou perdão. A cura do corpo e para a alma, a salvação. Deus tem piedade de nós. De joelhos aos vossos pés, estendei a nós vossas mãos. Rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Então vimos de ouvir o Marco Paulo, Nossa Senhora, que foi pedido da parte de Rosa Maria para a família Pacheco e família Leal, e não esquecendo todo o auditório da rádio. Então, e vamos, são 11 horas e vamos ficar então com uma página de pub, e a seguir viraremos para a nossa última hora, que tem por título a emissão do fim de semana à porta. Então, até já. Pam, pam. Pourrez-vous

vous avez compris. Non. On répète. Il mange verdade et Campa Negra le 5 novembre prochain à la salle de Montisson à Saint-Jean-le-Blanc. Une organisation Radio Arc-en-Ciel. Ora, 11 horas e 5 minutos e vimos de ouvir uma página de publicidade e vamos continuar então com a nossa emissão e os nossos discos pedidos. E então temos aqui um disco pedido de António Lourenço para todos os seus colegas de trabalho, para toda a sua família e todo o auditório da Rádio Arc-en-Ciel e também para toda a gente que o conhece e não esquecendo Eduardo Teixeira. E vou passar aqui uma musicazinha então do Ruizinho de Penacova, A Matança do Porco. Então, e vimos de ouvir o Ruizinho da Penacova, A Matança do Porco, que foi pedido da parte de António Lourenço. E continuamos então com as nossas dedicatórias, e desta vez é da parte da Madame Esperança, para todos os animadores, para toda a sua família, para todos os doentinhos do mundo, e não esquecendo também o Ser Armando, a sua esposa, e o Ser Agostinho Monteiro, também, e a sua esposa, e toda

Bienvenue. Bienvenue. Bienvenue dans le programme. Construiu a minha vida e a vontade de viver levou-me o que eu mais queria. Meus filhos desde esse dia nunca mais voltei a ver. Fiquei eu e a solidão e o desgosto mais chorado. Mas nada tenho culpa de ter um destino mal traçado. Ai destino, ai destino, ai destino que é o meu. Ai destino, ai destino, destino que Deus me deu. Ai destino, ai destino, destino tão cruel. Ai destino, ai destino, ai destino infiel. O amor tem destas coisas, no princípio tudo bem. Bye. já não me vai nada. Só outra custa mais, é mais salgada, mais amarga que a tristeza. Tem outra cor, é diferente da primeira, que é por amor. Meus olhos nunca vão secar desta maneira. Faço a atravessar esta fronteira. São duas lágrimas que eu choro amor. Tu sabes que o medo de felicidade é de dor. São duas lágrimas nos olhos meus. Tu sabes que o medo de felicidade é de dor. São duas Ora, 11 horas e 27 minutos e estamos à escuta de Tony Carreira. E vamos ficar com mais uma canção de Tony Carreira e tem por título O Mesmo de Sempre. E depois continuamos com as nossas músicas habituais. Então, boa escuta, uma ótima manhã de sexta-feira. Até já. Sonhar perdida na beira. horas e 32 minutos, esta dá vontade de cantar lindas canções. Então vamos continuar com a mulher. Tem boa perna, não sei se ela terá boa perna, se não tem, ele é que o diz, não é? Então vamos escutar e boa escuta para vocês todos, daí desse lado, que estão à escuta da Rádio Arc-en-Ciel. E vamos ficar com o nosso Kim Barreiro, Jacabritinha. Quando eu nasci, a minha mãe não tinha leite. Fui criado como um bezerro rejeitado. Mamei em vacas, em tudo que tinha feito. Cresci assim, desse jeito, fiquei mal habituado. Hoje sou homem, arranjei uma calitinha e passo o dia a mamar nos peitinhos da fofinha. E eu gosto de mamar nos peitinhos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Mamo a hora que eu quero, porque a cabrita é minha. Eu gosto de mamar, ai, nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar, ai, nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar só nos peitos da cabritinha. Mamo a hora que eu quero, porque a cabrita é minha. A cabritinha mamar. Eu gosto de mamar nos peitos da

vão gostar da nova dança. Todos vão cantar esta canção. Vamos começar neste balanço. Ninguém vai parar neste bailão. 11 horas e 45 minutos e estamos então à escuta de quem? Do Capa Negra. Capa Negra que estará com nós amanhã à noite na Sala de Montições de São João de Belém. A partir das 9 horas serão, as portas estarão abertas e então estarão lá também depois com os Irmãos Verdades. Os Irmãos Verdades que estarão na Rádio Arcanciel e à noite estarão então na Sala de Montições em São João de Belém, para o grande aniversário da nossa rádio, da Rádio Arcanciel. Sei que vão gostar da nova dança, todos vão cantar esta canção. Vamos começar neste balanço, ninguém vai parar neste bailão. Hoje vai haver festa, até o amanhecer. Agora só nos resta começar a mexer com as mãos no ar. Então, e vimos de ouvir o Capa Negra que estarão amanhã na Sala de Montições em São João de Belém. Então, e vamos continuar com nossas músicas e vai ser quem? Hoje, como é sexta-feira, há muita gente que come bacalhau e vai ser então o Saúl que vai nos interpretar o Bacalhau Quer Alho. Quer alho, eu já estou namorando até segunda-feira. Já com a Pedro lá na casa dela. Arruma a sacristia, madre, porque eu estou indo. Padre, não estou mentindo, vou casar com ela. Arruma a sacristia e eu vou para lá. Tenho uma morena, diz que me quer bem. Arruma a sacristia e eu vou casar. Com essa morena eu dou nota, sei. Horas e 54 minutos e continuamos então com nossas músicas e desta vez é o Tony Carreira e então vai ser com esta bela canção que eu vou acabar a minha missão do fim de semana à porta. Ora, espero que vocês tivessem passado uma ótima manhã na nossa companhia e na companhia da Rádio Arco-Íris e que, quanto a mim, foi um grande prazer estar aqui com vocês esta manhã e então desejo tudo de bom, tenham muito cuidado e protejam-se bem e tenham muita saúde. Ora, e então encontraremos-nos cá terça-feira, se Deus quiser, para mais uma missão com as manhãs românticas. Mas amanhã estarei também presente no baile. E então vocês, espero que vocês também vão até lá, quem puder, para dar um pezinho de dança e passar um bocadinho de tempo, não é? Então, bom apetite, uma ótima sexta-feira para todos, tudo bom, e é o que eu vos desejo. Daqui a pouco deixo-vos com a RTP Internacional. Em cada amanhecer, eu não posso ficar com ele, tenho que dizer, e vou, não vou dizer adeus, mas vou dizer até amanhã, se Deus quiser, e até terça-feira, que a gente encontraremos aqui, se tudo correr bem, né, com mais uma missão que tem por título As Manhãs Românticas. Então, até lá, ótimo dia, e até terça-feira, se Deus quiser. Arc-en-ciel 96.2 La FM en couleur. Soirée événement. Une exclusivité Radio Arc-en-ciel. Le samedi 5 novembre prochain, Radio Arc-en-Ciel souffle une nouvelle bougie. Io non paro de pensare in te. Pour cette occasion exceptionnelle, invité exceptionnel. Il mange, verdad? Oui, oui, vous avez bien entendu. Il mange, verdad? Yolanda, Yolanda. On vous donne rendez-vous le 5 novembre prochain, salle Montition à Saint-Jean-Blanc, à partir de 21h, pour... Une soirée anniversaire avec Il Mange Verdade et le groupe Capa Negra pour animer le bal. Réservez votre soirée. Venez avec vos amis. En famille. Pour fêter l'anniversaire de Radio Arc-en-Ciel. On répète ou vous avez compris? Non. On répète. Il mange le dindé Campa Negra le 5 novembre prochain à la salle de Montisson à Saint-Jean-le-Blanc. Une organisation Radio Arc-en-Ciel. Os senhorios já notam um aumento substancial de inquilinos a falhar o pagamento de rendas. O presidente da Associação Nacional de Proprietários adianta à Antena 1 que, por causa do aumento dos preços, muitas famílias estão a enfrentar o dilema de pagar a renda de casa ou comprar comida. António Frias Marques disse à jornalista Rosa Azevedo que no mês passado se verificou uma subida considerável do número de incumprimentos. Nota-se isso. Este mês de outubro foi dramático. Este mês de outubro foi um desastre quanto ao não pagamento da renda. Mas aumentou substancialmente este mês o número de pessoas que não conseguiu? Aumentou imenso. Está aí qualquer coisa muito grave aqui em relação aos rendimentos das pessoas. O que é que acontece? O dinheiro não chega para tudo e é evidente que as pessoas não vão tirar a boca para pagar a renda de casa, não é? Há cada vez mais inquilinos a falhar os compromissos nos contratos de arrendamento, é o que revela a Antena 1, a Associação Nacional de Proprietários, ao mesmo tempo que estão também a aumentar as ações de despejo e cobrança coerciva de rendas. Os centros de saúde ainda não recuperaram dos impactos negativos causados pela Covid-19. A conclusão consta de um relatório da Entidade Reguladora da Saúde. O documento identifica também problemas, Cláudia Guerra Rodrigues, ao nível do acesso a médicos de família. No relatório, a Entidade Reguladora da Saúde analisou o acesso dos utentes ao médico de família, consultas médicas e de enfermagem, acompanhamento do utente com doença crónica e também os cuidados de prevenção. A nível regional, o documento destaca a existência de assimetrias importantes no acesso a médico de família e é a Administração Regional de Saúde do Norte que apresenta os melhores resultados e a ARS de Lisboa e Vale do Tejo e a ARS Algarve os piores. O impacto da pandemia também sentiu-se no volume das reclamações relativas aos cuidados de saúde primários que foram recebidas pela Entidade Reguladora de Saúde, verificando-se um aumento expressivo no ano passado, depois da redução em 2020. O regulador sublinha que as consultas médicas e de enfermagem não presenciais registaram um aumento significativo em 2020 e em 2021, e o número de consultas médicas não programadas na população idosa aumentou. Voltou a ter valores próximos dos anos anteriores à pandemia. Quanto ao número total de consultas da gripe, diminuiu bastante. A atividade dos centros de saúde teve uma tendência de recuperação no ano passado, mas continua a sofrer os efeitos negativos da pandemia, é o que indica a entidade reguladora da saúde. A partir de hoje, as pessoas com mais de 75 anos podem ser vacinadas com a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 sem necessidade de marcação. A modalidade Casa Aberta fica disponível nos locais de vacinação no âmbito da campanha Outono-Inverno, foi o que anunciaram os serviços partilhados do Ministério da Saúde. A Catalunha decidiu fechar o espaço aéreo devido à entrada descontrolada na atmosfera de um foguetão chinês. O objeto de cerca de 20 toneladas corria o risco de se desintegrar, colocando em causa a circulação de aviões, por isso a Proteção Civil Espanhola impôs uma suspensão temporária dos voos. Foi reaberto há pouco o espaço aéreo na Catalunha e há aeroportos que estão a registar atrasos devido a esta situação, como salienta a partir de Espanha a correspondente da Antena 1, Ana Romeu. A rota descontrolada de destroços de um foguetão chinês obrigou a Espanha a fechar o espaço aéreo de alguns aeroportos do país. Catalunha, Baleares, Aragão, Navarra e La Rioja pararam por completo a sua atividade aérea durante uma hora, das 9:30 às 10:30 hora espanhola. A medida foi tomada...